10:03 agora. Bom dia, galera. Gira. Big Nose. Gira Big Nose, o seu amigão diário com você até às 11 da manhã, aqui na ZYD 860, 99,7, Ribeirão Preto, São Paulo, a sua diário. Hoje é 10 de novembro, terça-feira de lua cheia, muito alto astral. Quem tá chegando para ir comigo até às 11 é Sabe, a solução em pneus. Rua Ceará, 1100, Ribeirão. 10:04, a primeira rolando. Cause in a commotion. Madonna.